gigante. Pois é, infelizmente uma prática que ainda predomina e a cada pleito eles utilizam mais método sofisticado para a captação de sufrágio, que é a tradicional compra do voto, mas também que as autoridades e a Justiça Eleitoral têm dado uma resposta positiva no sentido de tentar coibir essa prática criminosa. Faltando 2 minutos para as 5 da tarde, 2 minutos para as 5 da tarde, lembrando que foi ao ar pela Rádio Grande FM, Difusora e Portal Grande Picos, o programa Seu Voto, Sua Força, onde neste programa passou várias cidades aqui da macro região, não é isso, Assis? Com certeza, além de candidatos a prefeitos, também ouvimos candidatos a vereadores de Picos, o número de vereadores era muito grande, mas ouvimos uma boa parcela desse público e prefeitos de várias cidades aqui da região de Picos estiveram conosco aqui, levando a sua mensagem, as suas propostas, caso sejam eleitos ou reeleitos para o eleitorado dos seus municípios. Muitos falam em eleições tranquilas. Em São José do Piauí, Sussuapara, São João da Canabrava. Me corrija se eu tiver errado. É, São José do Piauí, candidatura única, né? É, Caridade do Piauí, candidatura única, Caldeirão Grande do Piauí, candidatura única, e essas duas cidades, você citou São João da Canabrava, isso só para, pelo menos o que os institutos de pesquisa demonstram, e é uma eleição tranquila, com uma larga maioria dos candidatos à reeleição desses municípios. Agora, demais cidades, disputa acirrada, hein? Santana do Piauí, Aroeiras do Itaim, Geminiano, são muitos os municípios aqui onde há uma tendência assim de eleição. Monsenhor Hipólito, Santo Antônio de Lisboa, de eleições apertadíssimas. Pronto, a Daniela acompanhou pela manhã a votação, já são 5 horas, oficialmente as eleições estão encerradas. Hoje pela manhã, né, Dani, você acompanhou o Gil Paraibano votando no bairro Junco, confere, Leonardo. Olha, o prefeito de Picos e candidato à reeleição, Gil Paraibano, votou às 10 horas da manhã na escola Mário Martins. Ele chegou acompanhado do seu candidato a vice, o Ranieri Lima, e também do ex-prefeito, o padre Valmir Lima. Chegou acompanhado também da primeira-dama, da Diana Melo, perdão, e ainda a Noêmia, que é candidata a vereadora também, e mais tarde o Aldo Gil. Muito tranquilo, Gil chegou, né, falou com a imprensa assim que chegou, afirmou estar bastante tranquilo, né, que aceitaria aí o resultado das eleições. Gil também falou sobre a questão, né, questionado sobre a questão aí da campanha, como é que ele via essa questão de campanha, e ele afirma o seguinte, né, acabou as eleições, né? Acabou toda a disputa, acabou todo esse acirramento que foi colocado aí nas redes sociais, pelos lados, principalmente os lados aí onde tem o maior número de votos, doutor Pablo, de Gil. Ele fala que acabou, né, as eleições, acaba-se também esse tipo de acirramento, esse tipo de disputa. Demonstrou bastante tranquilo, estava confiante, também bastante simpático lá com o público que estava presente, que inclusive filas imensas lá no Colégio Mário Martins, mas a gente percebia a vontade das pessoas de exercerem aí seus direitos, de votarem, né, esperarem até 2 horas na fila para, enfim, escolher seu prefeito, seus vereadores. Certo, vamos ouvir o momento que a Daniela Menezes, pela manhã, às 10 da manhã, o momento exato da votação do Gil Paraibano, vamos ouvir. Olha, foi uma campanha muito tranquila, com muita paz, deixando o povo à vontade para escolher. E olha, né, política é assim, é democracia, o povo escolhe o que for que achar que é melhor para governar. Então é isso aí, chegou o dia, né, hoje 6 de outubro, é o dia que o povo deposita o voto nas urnas, né, e é isso aí. Espero que a vitória seja nossa, mas se não for também, vou levar a minha vida normal, tá certo? É isso aí, A vida é isso e a democracia é assim, ouvindo. O povo escolhe o que achar que é melhor para governar. O governo está administrando o município. Até hoje, para governar o município do Porto de Picos, um município que tem mais de 100 mil habitantes, hein? Não é brincadeira, não. O governo vai precisar de apoio de governo, de senadores, deputados federais. Picos é uma cidade meio complicada. Sua situação geográfica não é muito boa, mas se administra. As coisas ficou para os homens resolver esse problema. Então é isso aí, tem de outra maneira não. Eu estou preparado, já tenho muita experiência. Eu vim de administrar, 12 anos de administrar Picos. Conheço todos os problemas. Agora tem muitos problemas que dependem de muito recurso, dependendo de recursos que aparecer, né, para si. Deixou a cidade à altura. Então é isso aí, de outra maneira. Também o voto do candidato do Cidadania, o empresário Cacique, ele votou pela manhã lá na unidade escolar Coelho Rodrigues e também expressou aí o seu sentimento e o que o seu voto representou na eleição deste ano. Vamos ouvir então o candidato Cacique. Olha, Pix necessita de mudança, Assis. Quanto mais eu ando, mais eu vejo que Pix precisa de um bom gestor. Nós estamos há 50 anos, Assis, sem gestor. E a hora chegou, chegou a hora da mudança. E o melhor nome é Cacique número 23. Nós temos mais dois candidatos. Um que deixou Pix abandonado e o outro que onde passou acabou com a saúde pública. Não só de mas de todo o estado do Piauí. Obrigado, Assis, e vote. Peço que cada eleitor vote com a sua consciência, Assis, e veja o histórico de cada candidato e veja o que é melhor para Pix. E o melhor para Pix, com certeza, é Cacique número 23. Um abraço a todos os picoenses. Olha, nós também acompanhamos o voto do candidato Pablo Santos, do MDB. Ele voltou por volta das 8h40 lá no povoado Coroatá. Vamos acompanhar o que Pablo declarou após exercer o seu direito de cidadania. Com muita tranquilidade, estamos aqui, voltando aqui no Coroatá, acompanhado da nossa vice-prefeita, do deputado Nerinho, do deputado Severo, e o sentimento é de confiança, de dever cumprido, que fizemos uma campanha limpa, uma campanha propositiva, e o povo de Picos realmente agora vai saber escolher o futuro do nosso município a partir do dia 1º de 2025. Estou muito otimista, espero aí que a gente consiga ganhar com a grande maioria aqui na cidade de Picos. O povo assimilou a mensagem nos quatro cantos da cidade, que a cidade realmente precisa renovar, precisa prosperar. E o povo de Picos quer que um gestor, que seja o gestor a partir do dia 1º de janeiro, tenha esse olhar. Então, eu acredito que a parcela dos indecisos acabaram migrando para a nossa candidatura, porque foi uma candidatura de propostas. Mostramos realmente, de fato, o que é que a gente quer para a cidade de Picos. É isso, portanto, acompanhamos trechos das entrevistas concedidas pelos três candidatos no momento em que votaram hoje pela manhã. A gente está reprisando aqui para você, amigo ouvinte, e na expectativa dos primeiros números, não só de Picos, mas também das cidades e da grande região, onde há uma expectativa muito grande por parte dos candidatos, dos eleitores, da população em si. Vamos falar um pouquinho da nossa capital Teresina. No sábado saiu a última pesquisa Quest TV Globo, inclusive pesquisa polêmica, inclusive a candidatura do Silvio Mendes entrou com um pedido para que fosse suspendida a pesquisa, porque a pesquisa estava trazendo números equivocados, inclusive já houve inclusive resolução, mas em Teresina tudo indefinido, né, Assis e Daniela? Pelo que a gente percebe, uma eleição acirradíssima na capital teresina. Sem dúvida, Teresina, ela vive um momento de muita expectativa, uma campanha diferente, onde o candidato, o atual gestor, o prefeito doutor Pessoa, não conseguiu canalizar forças suficientes para lançar uma candidatura de reeleição competitiva. Então, as atenções lá se dividem entre o deputado Fábio Novo e o ex-prefeito Silvio Mendes, sem a força da gestão municipal. Vamos aguardar o que é que pode acontecer. Há uma expectativa de que a eleição seja definida logo no primeiro turno, independente de que seja Silvio ou Fábio, porque as pesquisas elas são um pouco contraditórias, né? Um apresenta, um instituto apresenta dando vitória do Fábio Novo, outros institutos apresentam números favoráveis ao Silvio Mendes. Então vamos aguardar. O que vai chamar a atenção de Teresina é o fato se vai ter segundo turno ou não. Se tiver segundo turno, é uma outra eleição. Tanto para o lado A quanto para o lado B. E aí vai depender da capacidade de convencimento, tanto do Fábio quanto do Silvio, para ver quem consegue atrair o apoio do doutor Pessoa. Pois é, olha, e falando em o Silvio Mendes, por exemplo, ele falou que um dos desafios, caso fosse eleito, seria reconstruir Teresina, né, fazendo aí uma crítica ao atual prefeito, o doutor Pessoa. O doutor Pessoa votou na manhã de hoje, por volta das 9h20, ele falou que ele não quis falar sobre um possível segundo turno, mas que acreditava em Deus e no trabalho dele durante a gestão lá da capital. Fábio Novo, acompanhado de Rafael Fonteles, também votou na manhã de hoje, bem cedinho, umas 8h40, e disse estar confiando na vitória já nesse primeiro turno. Vamos fazer um rápido intervalo de 1 minuto e meio, voltamos na sequência. Quando lhe perguntarem que rádio você ouve, responda, Grande FM. 94,5. Acesse nosso portal de notícias, www.grandepicos.com.br. Conceito em informação. Pensou em instalar o seu sistema solar? Venha para Diersol. Trabalhamos com sistema solar conectado à rede, residencial, comercial, bombeamento d'água e energia rural. Com profissionais qualificados e especializados na área. Fazemos também a manutenção corretiva preventiva e limpeza nas placas solares. Faça já seu orçamento sem compromisso. WhatsApp 89 999052612, ou pelo nosso site www.diersol.com.br. Diersol, energizados pelo sol. O nome da rádio é Grande FM. Primeira vez em Picos, diretamente do Rio de Janeiro. Valério Cazuza e banda. Vai ser no Tec Eventos, localizado na Praça de Alimentação de Picos, dia 22 de novembro, a partir das 23 horas. Quem vem com tudo não canta. Veste balança, meu amor. É isso mesmo, Valério Cazuza e banda. O cover oficial do Cazuza.